Repórter do seu rádio. Ela é gostosa de ouvir. Ela é sua companhia. Ela é a rádio de todos nós. Clube AM, onde você fica ligado. Zoutosa 341, canal 1570. Rádio Clube de Nova Aurora Limitada. Rádio Clube apresenta Consagração à Nossa Senhora do Rocio. Oferecimento Calçados Fontana, agora em novo endereço, com novidades em calçados masculino e feminino. Promoções todos os dias. Atendimento das 8 às 18 horas. Descontos especiais no pagamento à vista. Loja 1 e 2, agora no mesmo endereço. Calçados Fontana, 58 anos em Nova Aurora, ao lado da Praça dos Pioneiros. Consagração a Nossa Senhora do Rocio, diretamente do seu santuário em Paranaguá, com o missionário redentorista Padre Dirson Gonçalves. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto, e que bom que você está aí para a gente fazer juntos esse momento de consagração. Eu sou o Padre Dirson Gonçalves, missionário redentorista, reitor aqui do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, e juntos nós queremos rezar aos pés de Maria Santíssima, pedindo que ela nos proteja e interceda por nós. Por isso, reze comigo o ato de consagração à Nossa Senhora. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, nós o saudamos, refúgio dos necessitados, por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dai-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de regermos a palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramos-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva, com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Agora a bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai essa água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedei a Deus que, por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus. Você acompanhou diretamente do seu santuário em Paranaguá a consagração à Nossa Senhora do Rocio. Informações 3423-2020 ou acesse santuariodorocio.com. Clube apresentou Consagração da Nossa Senhora do Rocio, no oferecimento Calçados Fontana.